braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. Repouse nele nessa manhã. Em teus braços é o meu lugar seguro, meu refúgio. Em teus braços é. Tudo vem de ti, tudo volta para ti, Jesus Ramanaie. Estou em ti, Senhor. Estou em ti, Senhor. Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 16. Acho que eu nunca preguei esse texto aqui. Vou ficar aqui perto de você, pois não há lugar melhor para me esconder. Só aqui eu posso ouvir. Só aqui eu posso ouvir. O seu doce som que coa pelo universo e atinge o meu coração, Jesus, Jesus. Você veio a mim e me tocou, e em liberdade eu aprendi a amar os caminhos de beleza. Os caminhos de pureza. Descobri onde descobri te encontrar. Descobri onde te encontrar. Descobri onde te encontrar. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, não há outro nome. Eu ando para trás quando não te vejo. Eu ando para trás quando não te vejo. Eu ando para trás quando não te vejo, preciso, preciso te ver. Ou eu ando pra trás quando não te vejo. Eu ando pra trás quando não te vejo. Ando pra trás quando não te vejo. Versículo 13. Mateus 16. Diz assim, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diga assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Queridos, é incrível como algumas coisas, elas afetam a nossa vida. E muitas vezes a gente pode ser afetado ou positivamente ou negativamente. Sabe, uma das coisas que eu comecei a meditar um pouquinho mais profundo sobre essa mensagem é que Jesus, ele chegou com os seus discípulos justamente em Cesareia de Filipe. E aquela era uma região estratégica. E eu creio que nada está na Bíblia por acaso. Jesus, ele não faz aquela pergunta para os discípulos ali naquela região, ali naquele lugar por acaso. Mas ele faz por causa de um propósito. Sabe, porque aquela região, Cesareia de Filipe, ela tinha um nome que se chamava Paneia. E ali, exatamente naquele lugar, havia um santuário de adoração a um deus grego que chamava o deus Pan. E o deus Pan, ele era exatamente o deus da floresta, e ele era um deus muito violento, uma das características que ele provocava nas pessoas era justamente o medo. Tanto que a palavra pânico da língua portuguesa, ela vem exatamente, ela é extraída daquilo que causava o Deus Pan nas pessoas. Então Jesus, ele chega ali em Cesareia de Filipe, naquela região que era uma região pagã, e ele faz exatamente aquela pergunta ali para os discípulos. Então eu acredito que nada na Bíblia está jogado, nada na Bíblia está ali por acaso. Jesus não faz aquela pergunta naquele momento, naquele lugar por acaso, mas ele faz por conta de um propósito. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente, o homem, na psicologia fala isso, as nossas, tudo que flui de nós, flui por duas emoções básicas, ou pelo amor ou pelo medo. E justamente o medo, ele é um dos principais vilões da nossa vida. É incrível como nós somos afetados pelo medo. Eu lembro que eu estava ministrando aqui para você, e muitas vezes, pelo medo de errar, nós muitas vezes deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós na plenitude. O medo do que as pessoas vão pensar, o medo do que as pessoas vão dizer, o medo de cometer erros, o medo de arriscar muitas vezes. A verdade é que ou você vai estar afetado pelo amor, ou você vai estar afetado pelo medo. E é por isso que exatamente ali naquela região, Jesus, ele faz essa pergunta aos discípulos. Jesus fala assim: olha, quem vocês dizem que eu sou? Sabe por quê? Porque, meu irmão, enquanto nós não reconhecermos o Cristo, enquanto nós não reconhecermos quem é o Deus, quem Deus é de verdade na nossa vida, não quem as pessoas dizem que Ele é, não quem as pessoas experimentaram, mas quem Deus é para você, enquanto você não vive essa experiência, você vai viver uma vida afetada, influenciada pelas coisas desse mundo, influenciada pelo medo. E é por isso que os discípulos, eles precisavam daquela revelação, eles precisavam daquele encontro divino. E uma das coisas que a gente precisa entender, meu irmão, é que nós precisamos viver essa mesma experiência que os discípulos viveram. Eu estava até lendo esses dias que uma das frases que o Ministério da Saúde dos Estados Unidos, eles declararam sobre a nação, é que a saúde do século 21 na América vai ser definida não pelo que os médicos, não pelo que as pessoas podem levar os médicos a fazerem por elas, mas sim pelo que os médicos podem levar as pessoas a fazerem por si mesmas. E essa é uma realidade nos nossos dias. As pessoas, elas estão buscando se alimentar melhor, elas estão buscando se cuidar melhor da saúde, porque Deus, Ele te deu uma saúde, mas você precisa cuidar dela. Então, o que isso significa para nós? Significa que Deus, Ele não vai fazer nada na minha vida se eu não me posicionar em relação a algumas coisas. Então, muitas vezes você fica assim: ah, Deus, faz isso por mim, faz isso na minha vida. Mas muitas vezes a palavra de Deus, ela está te levando, ela está te projetando para que você faça coisas sobre você mesmo. A verdade é que o medo, ele está presente sempre aonde as pessoas não conhecem o Pai de verdade, meu irmão. E eu vou te dizer uma coisa: é impossível, muitas vezes, você olhar pela sua própria vida e você falar assim: eu não tenho medo de nada. Eu acredito que cada um de nós tenha medo de alguma coisa. Agora, o medo, ele só está presente aonde nós não temos a revelação do Pai de verdade. Essa noite eu estava colocando as crianças para dormir, e elas estavam no quarto, e fazia alguns barulhos. Aí elas pegava e falava, a Flor falava assim: o que que é isso? E aí eu lembro que eu já tinha ido lá, porque antes elas estavam conversando, estavam bagunçando. Mas essa vez, quando a Flor falou assim: o que que é isso? Eu falei assim: filha, esse é o barulhinho do plastiquinho no colchão. Mas olha, fica tranquila, porque o papai está aqui e ele está te protegendo. Nada vai acontecer com você. E foi a última vez que eu fui para o quarto delas, porque elas dormiram. Então, quando você tem a revelação, Plínio, que o Pai, Ele está com você, você não tem mais medo. Imagina agora, se Deus abrisse os seus olhos, você visse os anjos que estão acampados ao seu redor, e você visse o próprio Cristo junto com você, será que você teria medo de alguma coisa? Será que você teria medo de alguma batalha? Se Deus abrisse os seus olhos e Ele mostrasse para você: Marquinhos, olha, eu estou aqui com você. Eu creio que foi isso que aconteceu com Jacó em Gênesis, no capítulo 28. Aonde ele via os céus abertos. E a grande revelação de Deus para a vida dele não foi outra a não ser o quê? Olha, eu estou com você. E por toda a jornada que você for, eu irei com você. Se você abrir a sua Bíblia comigo, em 1 João, no capítulo de número 4, abra comigo. No versículo de número 17, diz assim: dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Vamos ler juntos o versículo 18? No amor, não amendo, porque, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Expulsa o medo. Diga, o perfeito amor coloca o medo para fora. Então você perceba uma coisa. Às vezes, em alguma situação da sua vida, você fala assim, eu tenho certeza que Deus está comigo nessa situação. Mas enquanto você não tem essa revelação, às vezes você fala assim, Deus estava comigo na minha doença, na enfermidade que eu passei. Mas agora eu estou aqui na minha crise conjugal, então eu não tenho a revelação de que Deus está comigo aqui. Então eu começo a ficar com medo. Porque nem sempre nós temos a revelação plena que Deus está conosco em todo o tempo e em toda e qualquer circunstância. Mateus 28:20, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. É por isso que basta cada dia o seu próprio mal, meu irmão. E a gente precisa viver o quê? Um dia de cada vez. Tem algumas coisas que nós temos que passar na nossa vida. Para que nós tenhamos a revelação plena do amor de Deus sobre nós. Mas quando eu não tenho a revelação que Deus ele está comigo naquela circunstância, então eu fico com medo. Ou seja, o medo nada mais é do que a falta de fé de que Deus está com você naquela determinada circunstância. Você só está com medo porque você não tem a certeza que Deus está com você nessa situação. Porque se você tivesse a certeza, o perfeito amor, ele expulsa o medo. Cara, você pensa que Davi, ele encarou Golias porque ele era macho. Eu não tenho dúvida que Davi era macho, meu irmão. Mas Golias, eu vou falar um negócio para você. Você acha que foi fácil para ele? Mas por que ele encarou Golias? Porque ele tinha certeza, Mari, que Deus estava com ele. Ele falou assim, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele tinha certeza. Ele tinha convicção. Diferente de Geazi, que falou para Eliseu, Plínio. Falou, Alan, estamos mortos, profeta, agora já era. Então Eliseu fala assim, Senhor, peço que você abra os olhos desse, para que ele veja. E ao redor do exército do inimigo, ele viu que o exército de fogo de Deus. Será que você precisa ver para confiar? Será que você precisa ver para crer? Ora, a fé, ela é o quê? O firme fundamento das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que não se veem, meu irmão. E muitas vezes a nossa fé, ela precisa ser colocada em prática. Ah, pastor, mas eu não estou vendo. Meu irmão, ou a Bíblia é verdade e a gente crê nela, ou vamos rasgar a Bíblia e vamos embora para casa e nada disso é verdadeiro. Sabe, sentir medo não é pecado. Eu imagino que Abraão possa ter sentido um frio na barriga quando ele levantou o cutelo para sacrificar Isaac. E se a gente falar de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abidinego? Será que não deu um friozinho na barriga para entrar na fornalha? Para entrar na cova dos leões? Eu estava assistindo no, no aqueles History Channel, eu estava assistindo Daniel na cova dos leões. E eu comecei a imaginar, falei, meu Deus. Imagino como foi difícil para ele. Às vezes tem passagens da Bíblia que a gente lê, mas a gente não gasta tempo com elas, então a gente não fica meditando. E sabe qual que é o nosso problema? A gente acha que a conta de luz que a gente não tem o dinheiro para pagar é o maior de todos os problemas que já existiu na face da terra, meu irmão. Mas quando eu começo a olhar para eles, e eu comecei a olhar, imaginar, e falando, meu Deus, como foi isso? Então, eu preciso entender que na minha vida, ou a minha vida vai ser afetada pelo medo, ou a minha vida vai ser afetada pelo amor. Porque tudo que flui de mim, ou vai ser afetado pelo medo, ou vai ser afetado pelo amor. Agora, uma das coisas que você precisa entender é que Deus sabe disso. Deus sabe que nós sentiríamos medo. E eu vou te dizer por que Deus sabe disso. Porque o mandamento mais encontrado nas Escrituras é o mandamento, não temas. É o mandamento mais encontrado em todas as Escrituras. Então, se Deus, Ele está te vacinando contra isso, é porque Ele sabe que você sofreria medo em algumas circunstâncias da sua vida, mas antes que você sofra o medo, Ele já te prepara para uma batalha, Ele já te diz, não temas. Ele olha para Josué, antes de entrar na terra prometida, e ele fala assim, olha, seja forte e corajoso. Porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Meu irmão, Deus Ele está falando para a gente, não temas. Talvez tem muita gente preocupada com o próximo ano, com a questão política, com a economia. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu não sei como vai ser o ano de 2016, mas eu sei uma coisa, que Deus, Ele vai estar com você 365 dias desse ano, como Ele esteve em 2015. Agora, por que eu vou deixar isso roubar a minha paz? Por que eu vou deixar isso me tirar do propósito? Sabe o que acontece, meu irmão? O medo, ele me desloca. O medo, ele me remove do propósito. Quando Pedro, ele fala assim, tu és o Cristo. Ele está alinhado com Cristo. Mas quando Jesus começa a falar, logo em seguida, em Mateus 16, ele fala assim, olha, eu vou ter que morrer. Pedro já começa a divertir, fala assim, não, Cristo, de maneira nenhuma. Ele já sai do propósito. O medo me desloca. O medo, ele me remove daquele que é o propósito de Deus para a minha vida, meu irmão. E muitas vezes porque você tem medo. Muitas vezes porque você está com medo. O medo está te deslocando, está te colocando fora do propósito, fora do eixo de Deus para a sua vida. É por isso que ter medo não é pecado, mas concordar com o medo é pecado. Ter medo não é pecado, mas concordar com ele sim. Porque existe uma diferença muito grande entre fatos e verdades, meu irmão. O que é um fato? Ah, eu estou com um problema, eu estou com uma situação para resolver. Um fato envolve uma circunstância. Mas o que é uma verdade? Uma verdade é a seguinte, eu sou filho de Deus. Uma verdade é a seguinte, que Deus, Ele está comigo todos os dias. Uma verdade é a seguinte, não andeis ansiosos com coisa alguma. Fato é uma coisa, E verdade é outra coisa diferente. Não confunda os fatos com a verdade. Sabe por quê? Porque você é o que a Bíblia diz que você é. Às vezes a gente confunde fatos com a verdade. E são os fatos que vão te conectando o quê? A mentiras. Porque se os discípulos olhassem para a cruz, eles talvez iriam olhar e pensar assim: ó, o ministério de Jesus está acabado. Acabou Jesus. Jesus morreu na cruz. Sim ou não? Sim, fato. Mas qual que é a verdade disso? Que ao terceiro dia ele ressuscitou, meu irmão. É por isso que quando eu olho para um fato, e eu faço dele a minha base de vida, os fatos muitas vezes me conectam a mentiras, meu irmão. E quando eu concordo com uma mentira, quando eu concordo com uma mentira, eu estou concordando com o mentiroso, meu irmão. E queridos, muitas vezes nós como cristãos, nós concordamos mais com o diabo do que com a palavra de Deus. Olha que paradoxo. Eu lembro de uma história que uma vez sócios, ele era um sócio cristão e um sócio que era macumbeiro. Então eles chamaram o pastor para orar lá na empresa que os negócios não estavam indo bem. Aí o pastor foi orar lá, e o pastor estava orando, quando chegou numa cadeira, começou a orar, e falou assim: quem que senta aqui nessa cadeira? Aí eles falaram: ah, é um diretor aqui nosso. Aí o pastor teve uma palavra de conhecimento, falou assim: essa pessoa aqui está traindo vocês, está passando os projetos de vocês para os concorrentes. Aí o macumbeiro falava, aí o cristão falava assim: não acredito. E o macumbeiro falava assim: é verdade. Aí o pastor falou assim: você vai ver que ele vai vir a você. E o pastor orou e falou assim: eu coloco fogo aqui nessa cadeira, incomoda essa pessoa para que ela confesse. Essa pessoa vai vir em vocês e vai falar toda a verdade. O macumbeiro falava: é verdade, eu acredito. E o cristão falava assim: não é possível. Eu sei que o pastor foi embora e eles foram trabalhar, aí os dois ficavam sentados assim e olhando o cara na sala lá, o dia inteiro, tomando água, ia para lá, para cá, até acabou a água do bebedouro, de tanta água que eles iam beber. E o cara estava na sala, estava um pouco incomodado, e começou a escrever uma coisa. No final do dia ele escreveu uma carta pedindo a demissão dele, e ele falou que ele tinha passado todos os projetos pro concorrente. Aí o macumbeiro falou assim: eu falei, e o cristão falou: não acredito. Meu irmão, às vezes nós como cristãos, nós concordamos mais com as mentiras que o diabo pinta na nossa vida, do que com as verdades da palavra de Deus a nosso respeito. Quando você se conecta com uma mentira, você se conecta com um mentiroso. Quando você concorda com uma mentira, você está concordando com um mentiroso. Você está dizendo que um mentiroso, ele tem razão. E uma mentira, ela só tem poder sobre a sua vida quando você acredita nela. É por isso que em Tiago está escrito que o quê? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A grande verdade a respeito do medo, sabe qual é? Eu vou te falar a verdade sobre o medo. A verdade sobre o medo é essa: o diabo tem medo de você. E é por isso que ele tenta te deixar com medo. Porque ele sabe que um homem e uma mulher de Deus, cheio de coragem, ele não vai poder parar de jeito nenhum. É por isso que quando eu fico com medo, eu empodero o meu inimigo. Eu pego o poder que Deus me deu e eu coloco nas mãos dele. O que Jesus disse em Mateus 28? Ele falou assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. O que é toda a autoridade, Mari? Toda autoridade é toda autoridade, por isso que eu gosto da Mari. Você vê que quando a pessoa começa a ir para a faculdade, é outro nível de interpretação das coisas. Toda autoridade, o que, que é, Mari? Aí, ó, toda autoridade significa toda autoridade. O que, que Jesus estava falando? Toda autoridade me foi dada. E ele entregou nas mãos de quem? Ele entregou nas nossas mãos, meu irmão. Ele te vestiu de autoridade, ele te encheu de poder, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Vocês serão a prova viva de que eu existo. Então, todas as vezes que eu tenho medo, eu empodero o inimigo. Eu pego o poder que Deus me deu e eu coloco nas mãos do inimigo. Sabe o que é quando você está com medo, meu irmão? Você não consegue parar de pensar em algum problema? Quem já viveu isso aqui na sua vida? Cara, você não consegue parar de pensar. Aí você fala assim, não, tudo bem, eu vou começar a pensar em outra coisa. Aí você se concentra. E daqui a pouco você está pensando naquilo mais ainda. Pastor Rick Warren que fala, né? Quanto mais você se concentra para não pensar em algo, aí que você vai pensar naquilo. E o diabo fica como um martelo na sua vida. Eu sei de uma coisa, isso para mim só é uma revelação. Revelação, pastor? É, uma revelação. De que você sabe meditar. Você só está meditando na coisa errada. Porque o Senhor falou para Josué, medita nesse livro dia e noite. Não aparte essa palavra da sua boca. Então, o seu caminho vai prosperar. Posso te dizer uma coisa, meu irmão? Ou você vai meditar nos fatos, ou você vai meditar nas verdades. Você percebe que sempre é uma escolha nossa. Sempre é uma escolha. É por isso que a grande questão é, o que eu vou fazer com o medo? Pergunte para a pessoa que está do seu lado. O que, que você vai fazer com o medo? Em Juízes, no capítulo 6, capítulo 7... A gente encontra uma história muito conhecida, sim ou não? Quem já ouviu falar de Gideão? Gente, são 7 anos que os inimigos vinham e saqueavam toda a colheita, os midianitas saqueavam a colheita do povo. E a Bíblia começa mostrando um relato de que Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Ou seja, no lugar onde produz vinho, ele estava malhando trigo. Se existe uma coisa que estava presente na vida de Gideão, era o medo, ele estava apavorado, meu irmão. Então Deus aparece para ele, e a primeira coisa que Gideão fala para ele, fala assim, Deus, se você estivesse aqui com a gente, se aquilo que os meus pais dizem ao seu respeito fosse verdade, isso não teria acontecido com a gente. E do que Deus chama ele, quem lembra aqui? Homem valente. Aí ele fala assim, eu sou menor, a minha tribo é menor, o que eu vou fazer? Eu não tenho nada para fazer. Porque todas as vezes que a gente recebe uma palavra de Deus, ao invés de olhar para Ele, sabe qual que é o seu problema? Você olha para você. Você olha para as suas mãos. Você olha para as suas possibilidades. É que nem Jesus falou para os discípulos, alimentem a multidão com os pães. Aí eles falaram, como? Todas as vezes que Deus, ele te manda realizar algo impossível, sabe qual que é o nosso problema? Você olha para você e você não olha para ele. É por isso que Hudson Taylor disse o seguinte: a obra de Deus, ela começa difícil, ela se torna impossível, e então ela é feita, meu irmão. Quanto mais impossível, quanto mais complicada as coisas parecem, maior vai ser a glória de Deus que vai ser revelada nessa circunstância. Agora, qual que é o nosso problema? A gente tem que parar de olhar para nós. E a gente tem que olhar para Ele. Então Deus fala para Gideão: Gideão, não tema. Então Gideão pede para Deus um sinal. E Deus dá um sinal para ele. E quando Gideão, ele reconhece que Deus está com ele, o que que acontece com o medo? O medo é expulso. Que ele fala: não, Deus está comigo. O medo é expulso quando ele reconhece. Agora, olha que curioso. Eu acho que a história não para por aí. Porque Gideão reúne milhares de homens com ele. E ele fala assim: agora a gente vai vencer aqui os inimigos. Você lembra qual que foi a primeira ordem que Deus deu para ele? Deus falou assim: fala para todos os medrosos irem embora. Pode falar para os medrosos irem embora. Sabe o que eu aprendo nessa história? Que Gideão, um dia ele foi medroso. Mas agora ele não foi embora mais. Porque talvez aquilo que eu fui no meu passado não define mais quem eu sou hoje. Porque se eu tive um encontro com Deus, meu irmão, isso significa que eu sou uma nova pessoa. Às vezes o diabo quer te confundir. Ele quer te confundir, João, dizendo que você é a mesma pessoa. Mas isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Então quando Gideão, ele fala assim: os medrosos podem ir embora. E ele vê aquela galera indo embora. Ele nem se dá conta. Mas ele ficou. E talvez pode passar um filme pela cabeça dele e falar assim: cara, se fosse ontem, talvez eu estava indo embora com essa galera. Mas porque eu tive um encontro com Deus. E eu sei que Ele está comigo aqui. Eu não preciso ir embora. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Tem coisas que você já fugiu no seu passado. Tem coisas que você teve medo de encarar. Que você teve medo de enfrentar. Tem coisas que, às vezes, só de ouvir falar, elas causavam medo em você. Mas eu entendo uma coisa, que meu irmão, aquilo que Deus Ele quer fazer na sua vida, Ele quer transformar as Escrituras em algo verdadeiro em você. Sabe por que eu estou aqui nessa manhã? Eu estou aqui para dizer para você que essa palavra, ela precisa ser verdade em você, meu. Sabe, é muito fácil você pegar no telefone e dar um conselho para alguém e falar assim: não, tudo vai ficar bem. A grande dificuldade é quando a sua vida está sendo afetada. Então essa palavra, ela tem que ser verdade na sua vida. Então você tem que rasgar o manto de Elias e falar assim: aonde está o Deus de Elias? Porque é diferente quando você fala para alguém, quando você prega, mas é diferente quando aquilo, aquela palavra precisa ser verdade na sua vida. Sabe, tem muitas coisas que são difíceis, meu irmão. Tem muitas coisas que são complicadas na nossa vida. Sabe, eu creio que Deus, Ele pode fazer qualquer coisa. Quem crê aqui? Mas é uma coisa é você dizer isso. Outra coisa é você estar diante de uma situação impossível. E você falar assim: abra mar. Sabe, o pastor Júnior está aqui, a gente estava lá no México. E tinha um menino lá que tinha estourado o tímpano dele. E ele estava sem ouvir. E eu recebi uma confiança no meu espírito. Falei assim, que nós iremos orar por ele e ele ouvir. Uma coisa é a gente fazer uma oração no meio do público. E falar, ouvidos surdos se abram. Mas uma coisa é você e a pessoa. Então a gente foi orar por ele. E a gente orou. E o que aconteceu? Nada. Mas dentro de mim havia uma convicção. Então a gente continuou orando, continuou orando. Continuou orando, até que ele começou a ouvir. Agora a questão não é a minha oração, a questão não sou eu, meu irmão. A questão é quando nós nos posicionamos em relação a uma verdade da Escritura. Então a Bíblia fala que nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Mas a questão não sou eu, a questão não é você. A questão é Cristo em nós, a esperança da glória. Às vezes você está numa circunstância e você fala, meu casamento está destruído, minha família está destruída. Minha casa está cheia de enfermidade. Eu perdi o emprego. Como que eu vou fazer em 2016? Talvez o seu coração está cheio de pavor. Eu não sei o que as pessoas conversaram nas ceias de Natal com as famílias. Mas acredito que falaram muito sobre política e economia. Porque todo lugar que você chega é a bola da vez. Mas o que eu preciso entender é que existe um lugar para mim longe do medo. Existe um lugar para você fora do medo, meu irmão. Quando você estiver numa circunstância de medo, você precisa sair de dentro dessa circunstância e entender que existe um lugar para você fora do medo. Fisicamente, a serpente ela só sobrevive até uma certa altitude. Que, desculpa essa informação aqui, eu não tenho para te dar. Que altitude que é. Mas acima disso, ela não sobrevive mais. Eu creio, Mari, que existe um lugar em Deus para nós. Acima da linha da serpente. Nesse lugar a serpente não sobrevive. Acima das circunstâncias. Acima do medo. Aonde nada mais consegue nos afetar. É por isso que o salmista fala assim: Senhor, uma coisa eu peço e buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. É por isso que o salmista fala assim: Senhor, eu quero habitar no recôndito da tua morada. Sabe, há um esconderijo, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu quero te dizer nessa manhã, há um esconderijo para você, existe um lugar seguro para você. A verdade é que existe um lugar para você longe do medo. Salmo 57, Davi, ele estava dentro de uma caverna, Saul que estava perseguindo ele, entra lá para aliviar o ventre. Então Davi escreve o Salmo 57 e ele escreve assim: Senhor, é na sombra das tuas asas que eu me abrigo, até que se passem as calamidades. Sabe, meu irmão, eu quero te dizer, não importa o quanto o sol está duro sobre a sua vida, o Senhor, ele tem uma sombra para você, ele tem uma sombra debaixo das asas dele, para que você possa repousar lá. É como o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Meu irmão, isso não é uma poesia, não são palavras bonitas, é a descrição da experiência de vida que Davi tinha com Deus. O Salmo 23 não é uma alegoria, é uma realidade. Existe um lugar longe do medo para você. Mesmo em meio ao medo, Deus, ele vai fazer você repousar em pastos verdejantes. Mesmo em meio ao medo, Deus, ele vai fazer você mergulhar em águas tranquilas. Porque se as águas estão agitadas do lado de fora, então você vai mergulhar. Por quê? Porque é na profundidade onde existe uma quietude. São águas profundas. É por isso que o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei a mal algum. Por quê? Por quê? Tu estás comigo. Será que você pode bater no seu peito e falar assim: porque tu estás comigo, Deus? Diga: tu estás comigo. Feche seus olhos e diga: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, porque tu estás comigo. Diga: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, porque tu estás comigo. Feche os seus olhos e diga: real tu és, Senhor, eu posso sentir teu calor. Real tu és, Senhor, eu sei que estás aqui. Real tu és. tu és. Deixa isso ser uma verdade no seu interior, meu irmão. Teu calor, que estás aqui, bem perto de mim. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Ou você vai alimentar o seu coração com medo, com aquilo que o inimigo está te dizendo. Ou você vai se alimentar com aquilo que Deus está dizendo. A escolha é sempre sua. Ao entardecer, ouço sua voz chamando pelo meu nome, meu nome. Mesmo sabendo que Adão tinha pecado, ele voltou. Vem ao meu encontro pra dizer que me ama e que ele tem pra mim uma história de amor. Ao entardecer, ouço sua voz chamando pelo meu nome, meu nome. E ele vem ao meu encontro pra dizer que me ama e que ele tem pra mim uma história de amor. Real tu és, Senhor. Eu posso sentir teu calor. Real tu és, Senhor. Eu sei que estás aqui. Real tu és. Real tu és, Senhor. Eu posso sentir teu calor. Real tu és, Senhor. Eu sei que estás aqui. Ao entardecer, deixa eu te dizer uma coisa, querida. Quando Deus ele te chama para dentro de uma batalha, é porque dentro de você já estão as ferramentas para vencer essa batalha. A igreja precisa entender que nós podemos sim andar seguros em Deus. Mas para que nós não sejamos influenciados pelo pânico dessa terra, nós precisamos viver a mesma experiência de que Pedro viveu. Quando Pedro fala assim, tu és o Cristo, ele fala assim, tu és o rei ungido, tu és aquele de quem as escrituras declararam em Isaías 61, tu és aquele que veio pôr em liberdade as nossas vidas. É por isso que o amor lança fora todo medo. Eu não sei qual é a circunstância da sua vida, que talvez você esteja passando. Mas quando Pedro disse, tu és o Cristo, ele teve um encontro tão poderoso com Deus, ele teve uma revelação do Espírito Santo, e é isso que você precisa ter. Se talvez você está passando por uma situação de injustiça, talvez você precisa ter um encontro com Deus e declarar, Senhor, Tu és o Rei, Tu és o governador da minha vida, e no Teu reino existe justiça, paz e alegria. Talvez você possa estar pensando que as coisas saíram do controle de Deus, então você precisa ter a revelação e dizer nessa manhã, Tu és o Senhor, Tu és o soberano. Talvez você está passando por um tempo de guerra, então você precisa se encontrar com Deus e declarar. Se Ele te perguntar quem você diz que eu sou, então você vai olhar nos olhos dEle e dizer, Tu és o Jeová Shalom, Tu és a minha paz, o Deus da paz. Eu não sei se o seu problema é uma enfermidade, mas se o seu problema é uma enfermidade, você precisa ter a revelação de quem Ele é, e você precisa olhar nos olhos dEle e dizer, Tu és o Jeová Rafá, Tu és a cura, o Deus da cura. Se você está se sentindo fraco, então Ele é o El Shaddai. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. O Todo-Poderoso está aqui nessa manhã. Se você está sozinho, então Ele é o Emmanuel. Se algo está te faltando, Ele é o Jeová Jireh, meu irmão. Eu sou o que sou, eu sou o que sou. Quando Moisés pergunta qual é o seu nome, ele diz, eu sou o que sou. Sabe, meu irmão, é fácil de acreditar quando nós estamos enxergando, mas o eu sou está aqui nessa manhã, meu irmão. Do que você tem medo? Aonde estão os seus medos? Aonde estão os seus medos? Aonde estão os seus medos? No amor não há medo, no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. No amor não há medo, no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. No amor não há medo, no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Às vezes você já sabe, às vezes você já sabe o que você tem que fazer. Então quando você sabe o que você tem que fazer, você não pode ter medo, meu irmão. Por mais que não tenha lógica, por mais que as pessoas não vão entender. Oh! Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Todo medo no amor, não há medo. Não há medo. O perfeito amor. Será que você pode se colocar em pé? Não há medo no amor. Será que você pode erguer a sua voz? Erguer suas mãos. Lança fora e dizer isso a ele. No amor não há medo. No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. No amor não há medo. No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. No amor não há medo. No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora. O que você tem medo de perder? O que você tem medo de perder? O que você tem medo de entregar para Deus? Medita um pouquinho sobre isso. O que você tem medo de perder? O que você tem medo de entregar para Deus? O que você tem medo que aconteça com você, meu irmão? Será que você precisa ter medo de ficar doente? Medo de ficar sozinho? Medo de perder o emprego? Medo de andar a pé de novo? Medo de ficar pobre? Medo de envelhecer? São tantos medos, tantos medos, tantos medos, tantos medos. Medo de perder os seus pais. Medo de não cumprir o seu propósito. Tantos medos, Senhor. Tantos medos, tantos medos. O que você tem medo? Medo. Que você tem medo, meu irmão? Quais são os seus medos? Abraão esperou 25 anos por Isaac, querido. 25 anos. Foram tantos dias de espera, tanta dor. E os historiadores acreditam que Isaac tinha por volta de 17 anos. Quando em Gênesis 22, Deus fala com Abraão. E Deus fala para ele, toma o teu filho, o teu único filho, e me entrega a ele como sacrifício. Essa não era uma prova apenas para Abraão, mas era uma prova para Isaac. Será que existe algo tão valioso assim? Que eu tenha tanto medo de sacrificar para Deus? Já juntei a lenha. Já preparei o altar. Já ajuntei a lenha. E o fogo está queimando. mas ainda falta algo. Sobre esse altar, meu Deus, eu não entendo. Aonde está o sacrifício? O Pai olhou para mim. E em instantes entendi. Que aquele sacrifício seria eu. Seria eu. Oh, oh, oh. Agora eu entendi. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o sacrifício sou eu. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Agora eu entendi. Sacrifício sou eu. Não, não, não fugirei. Não, não mais me esconderei. Eis-me aqui, teu sacrifício. Usa-me. Não, não, não fugirei. Não mais me esconderei. Eis-me aqui, teu sacrifício. Usa-me. Não, não, não fugirei. Não mais me esconderei. Eis-me aqui, teu sacrifício. Usa-me. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Nada é totalmente seu. Se você não tiver entregado tudo no altar de Deus. Só é seu aquilo que você já entregou para Deus, meu irmão. Você só tem que lutar por aquilo que você não entregou para Deus. Porque aquilo que você já entregou para Deus, você não precisa mais lutar por isso, meu irmão. Nada é totalmente teu, até que você não tenha entregado totalmente para Deus. Sabe o que o Espírito Santo está falando? Ele está falando, eles não me conhecem. Se você conhecesse o Senhor, você não teria medo de colocar tudo nas mãos dEle. Você não teria medo de entregar tudo nas mãos dEle. É por isso que você fica lutando dia e noite, para tentar sustentar todas as coisas. Até quando você vai ficar fugindo? Até quando você vai ficar se escondendo? Não, não, não fugirei. Não mais me esconderei. Eis-me aqui, teu sacrifício. Usa-me. Não, não, não fugirei. Não mais me esconderei. Eis-me aqui, teu sacrifício, usa-me. Não, não, não fugirei, não mais me esconderei. Eis-me aqui, teu sacrifício, usa-me. Oh, oh, oh. Agora eu entendi.